Salão das Médias, ZYJ 219, 1210 kHz. Ondas curtas, ZYE 727, 25 metros, 11.905 kHz. 31 metros, 9.565 kHz. 49 metros, 6.060 kHz. Rádio Universo, Curitiba, Paraná, Brasil. Sempre com você. Rádio Universo, calçadão da Senadora Alencar Guimarães, 97, Edifício Marisa, quinto andar. Esse é o nosso endereço. O som que sai dos estúdios vai para os transmissores, que através de suas antenas emitem ondas que chegam até você. Rádio Universo. Ondas médias e curtas, falando com o Brasil e o mundo. Sintonize certo. Sintonize Universo. Amplitude modulada. ZYJ 219. 1210 kHz. Ondas curtas, 25 metros, 11.905 kHz. 31 metros, 527, 9.545 kHz. 49 metros, 6.020 kHz. Emissoras da Rádio Universo, Curitiba, Paraná, Brasil. Universo, uma voz forte e poderosa, falando a todos os continentes da Terra.